clássicos da MPB. Abrindo a segunda hora do Clássicos da MPB deste final de semana, nós tivemos o grupo Metrô com a música Ti Ti Ti, Joy Já Fui. Estamos apresentando Clássicos da MPB, um espaço reservado para você recordar com a gente o que há de melhor na música popular brasileira. Nós recordamos agora o cantor Prince e logo na sequência, Absinto. Nos seus olhos vai nascer a madrugada. Sonha pra mim um sonho lindo. Nos seus olhos vejo um filme colorido.